Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Você sabe a diferença entre solidão e solitude? As duas palavras possuem relação com o ato de estar só, porém com algumas diferenças. A solidão vem acompanhada de tristeza, angústia, muito presente naquelas canções de sucesso que tratam de perdas, dores, vazio interno. Os poetas eram solitários e usavam desses momentos para inspirar seus poemas dentro daquilo que chamamos de catarse. A solitude é o estar só e inteiro. Não depende de afeto, não depende de outras pessoas, porque estar só não acompanha a tristeza e o vazio da solidão, mas o prazer de estar consigo mesmo. De acordo com o Osho, a solitude é a sua liberdade do medo de ficar só e tem relação com sua verdade ou essência. Imagine que estamos o tempo todo em relação com outras pessoas, no trabalho, em família, com os amigos. Quando nos desconectamos para entrar em contato com quem somos, podemos sentir de fato o que sentimos, independente do outro, e como consequência passamos a nos conhecer de verdade. É comum as pessoas tentarem esquecer sua solidão, evitarem entrar em contato com suas dores, se distraírem daquilo que dói dentro delas. Mas o segredo da felicidade está justamente em entrarmos em contato com o nosso universo interior, por mais paradoxal que seja. E é paradoxal porque vai doer sim, vai fazer chorar, vai ser ruim no começo, mas com o tempo vamos nos acostumando com nossa própria companhia e vamos percebendo que essas dores são vazios que nós mesmos deixamos em nós por olharmos demais para fora, na ânsia de fugir do desconhecido. Afinal, não nos conhecemos justamente por nos evitarmos, somos estranhos a nós mesmos. Assim, podemos entender a solitude como a verdadeira liberdade, porque somos nós os únicos responsáveis por ela. Porque quando temos uma liberdade que nos é concedida por outra pessoa, pode ser tomada de nós a qualquer momento, dentro de um processo de dependência. Liberdade nada tem a ver com dependência, é o oposto disso. Sartre já dizia que o inferno são os outros, porque é o outro que nos gera tensões e preocupações. Quanto mais focado você estiver no mundo externo, ou seja, no outro, menos feliz você será, porque não estará se escutando, estará se deixando de lado por medo de se descobrir. Experimente a solitude. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.